Mixtape. Profeta de calça larga. Tá amarrado que caia por terra todo mal satânico. Quando o apóstolo rima, o inferno entra em pânico. Quem sou eu? A fênix do evangelho. Eu não me apego àquele discurso velho que tenta me limitar, me fazer de refém. Nem tudo que profetizam eu saio dizendo amém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não sou o tipo de crente que adora nhenhenhen. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me consagrou. Pela sua misericórdia, graça em mim ele achou. Assunção na minha vida ele derramou. E nem tá ligando pra o que você achou. Vai reclamar com ele se você não gostou. Várias vezes tu tentou, mas não me derrubou. Não é porque eu sou o cara, é porque Deus é comigo. O Senhor é minha força e me protege do perigo. Eu não gosto de falar mal de ninguém, mas de crente chorão, aí eu dobro cuidado. Sabe por quê? Porque quando o crente chora, Deus abraça ele. Ministério Juninho Lutero, irmão! Oração contrária não derruba um ungido, não. Pelo contrário, fortalece ainda mais quem é perseguido. Tá repreendido, parceiro. Deus não se agrada de oração de feiticeiro. É pior que macumbeiro esse tipo de gente. Depois pega a Bíblia, vai pra igreja e diz que é crente. É deprimente, confesso que me entristece com toda essa idiotice. É o evangelho que perde. Perde, perde muito a mente do conspirador, que por inveja derruba até quem o ajudou. Beleza, eu não tô aqui pra te julgar. Se eu não puder te ajudar, também não vou te prejudicar. Pela minha e sua vida eu vou orar e pedir a Deus para nos abençoar. Querer seu mal, não posso, pois pra Deus isso é pecado. Não sou igual você que se faz de certo estando errado.